041, radar contact the departure, climb to level 400, Arbor departure. Up to 400, Arbor departure, Arbor departure, Europa 041. Via rota do plano, ou melhor, Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, tem depois rota do plano, Dael, Leda Bridge na saída, recorda 10 com curva direita, 024 transponder, 208 ao controle. Voo 923, cotejamento correto, reporte pronto para o estacionamento 106. Reportará com 923. Zulu 79 autorizado táxi até o ponto de espera via parte principal Índia no ponto de espera chamar a torre em 18 decimal 95 o ajuste 10115. Bom voo. Parte Índia, ponto de espera 10, Butan 3859 irá aguardar a passagem da aeronave da companhia após a passagem da mesma autorizada ingresso na Juliette, portão 09. Juliette, aeronave 3859 após estar. Web 5826, após o ingresso da aeronave da TAM na sua frente, já o ingresso na Juliette, portão 02. Após o TAM na frente, Juliette, portão 02, Web 5826, obrigado. Décimo 2, palão 39, direito no 21, décimo 9. No 219. Oceanair 6225. Oceanair 6225. Standby. Standby 6225. Salvador é o 6312, livro. Só o 1, 2, 1, 2, 1, 9. Chanel 6312, bom dia. Autorizar táxi Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10. Chanel 6312. Eco Delta fora do solo. Fora do solo 40, controle 208. 208, Delta. Controle Salvador, muito bom dia. Papa, papa, faz Checo Delta. Vai Checo Delta, mil pés, corredor Axé. Solicita mil pés, direto Manati. Direto Manati, no mil pés, reporta 20 milhas, o Mike Checo Delta. Reportará 20, Delta. Ingresso no corredor Interlagos, reporta rotatório, visual com 97. Corredor Interlagos, reporta rotatório, decolagem autorizada no 0, vento 120 graus, no 09. Decolagem autorizada por 120 graus, no 09. X. Roger, here's the push deck and start off. We are going to report ready to attack. Pusher 6-5. Boa, 1923, prossiga. Identifica, chegada bom, que desça para 4 mil pés ou justo no 095. Matilde, 4 mil pés, 1095, identificou 631. Calma, Lourdes, eu passei com o Amway para fixe to the left, direct to 70. Lopa 041, contact Recife, 1332, correction, 128.8, 126.0. 128.8, eu passei com o 1, muito obrigado. Controle 208. 208, bom dia, tá 3179. Salvador, tá 3179, bom dia. Então, 3179, contato radar 340, saída da El. Saída da Delta 3179. India November Alpha, visual do campo. Torre 11895, bom pouso. 1895, grato, India November Alpha. Salvador, muito bom dia, azul 4299, frente hotel 360, está confirmando. Azul 4299, a informação em curso é a Índia, copia? Índia, vou tomar nota da Índia. Ciente, quando pronto, reporte para cópia. Ocean Air 6229, ready to taxi, 89 on board. 4 hours and 30 minutes, alternating Goiânia, Ocean Air 6225. Ocean Air 6225, clear taxi and to holding point. Via Indian holding point, contact tower frequency 118.95, QNH 1015. Roger, taxi via India on holding point, tower 118.95 and QNH 1015, Ocean Air 6225. Salvador, bom dia, agora sim, azul 4299, Índia, 3.0, Campinas. Azul 4299, autorizado Campinas, via UP Zulu 16 até Bravo até o Zulu, após conforme a rota do plano de voo. Nível 360, saída da EL, Leda, após Bridge. Pista no zero com primeira curva à direita, acione 5031, frequência do controle 120.8. Autorizado 360 para Campinas, via Zulu 16, após Belo Horizonte. Decolagem da El Leda Bridge, conforme o rotulando de voo, primeira curva à direita. 5031 no transponder, 1208 no controle. Azul 4299. Azul 4299, cotejamento correto. Reporte pronto para congestionamento, portão 03. Reportará Azul 4299. Ready on the holding point, runway 10, Ocean Air 6225. Ocean Air 6225, approximately 10, wind 110 degrees, 129. Here to our line and takeoff, Ocean Air 6225. Gente, Alfa, tá chamando na papá. November Alfa, 3 km da cabeceira, 1-7. Já November Alfa, já avistado, pouso autorizado no 7, vento no 0 graus, 129. Pouso autorizado, cabeceira, 1-7. November Alfa, confirma o vento, por gentileza. Vento 1-0 graus, 129. Checo Delta, frequência livre até regresso. Mantenha a pressão, Galante. 6225 Airborne SF1, Departure 120.8. 120, there's small way to the Ocean Air 6225. Good day. Salvador Control, good morning, Ocean Air 6225. Backtrack autorizado, parte 4. Alfa Tango Tango autorizado, cruzamento, chama na Lima. Ocean Air 225. TAN 3179, Recife, 13325, alternado 1251. Desculpa, qual é a primária, por favor? Secundária 251. 13325, a primária. 3325, muito obrigado, tem bom dia. TAN 3304, bom dia, Brasília autorizado, 380, Upper Zulu 17, decola da pista 10, com curva direita na Arbor, Elefa, controle 120.80, aciona 5045. Autorizado com forte, 380, decola da pista 10, Arbor, Elefa, Upper Zulu 17, o controle 1208, transponda 3304. 3304, cotejamento correto, chão pushback e acionamento. November Alfa, ciente, ao estacionar frequência livre. Chamará. Tango Tango na Lima, chame o solo, 121 decimal 9. Sim, já faltando o Tango, mantém a posição na Lima. Tá 3663, escuta. Já iniciou o pushback? Tá só esperando o pessoal da infraero pra tirar o finger. Tá ok, tô ciente. Vai dar passagem então, o tráfego que não pode já passar a retaguarda pro pátio 13. Após o mesmo autorizado iniciar, chama táxi. Sim, aqui tá 3663 da passagem, após o mesmo tá autorizado. Alfa Tango Tango até o pátio 13. Solicitei o operador de finger ao pessoal da empresa, disseram que o operador de finger ou fiscal de pátio já está aí. Muito obrigado. 2000, mantendo a chegada, o ajuste no 0 no 5 está livre ali. 2000, mantendo a chegada, livre ali. Essa é a 63, não. Afirmativo, possuo, copia? Autorizado, barreiras, uma centena, decola esquerda na Momo direto, controle 1208, aciona 5033. Cliente, livra estacionamento. Parte 13, chama pro táxi. Solo Goro 923, 26, solicita estacionamento na posição. Estacionamento na posição, tá livre, chama pro push. Chama para o push, no 923, obrigado. Solo Salvador, 14299, estacionamento 3. A 299 autorizado, chama táxi. Chamará, 14299. Confira o tráfego? É o gol 1605, autorização Galeão. 1605, autorizado Galeão, 360, Oper Zulu 10. Decola da 10, curva direita, Nadael, Leda Bridge. Controle 120, decimal 80, aciona 5044. 360, Oper Zulu 10, decola da 10, controle 308, sobe 5044, gol 1605. No 605, tá vendo correto, chama o espelho para o meio. Maranhão, beleza. 6225, Castro, Paglero, 120, requesting, cuida a posição. Chanel, 6225, call Recife, 12545, 12685. 12545, 12685, Chanel, 6225. É 312, Recife autorizado, eu tenho 350, agora a coordenação 31? Não, é o 350. Ah, afirmativo, sim, 312 autorizado, Recife, 350, Averisk 58, decola da 10, curva esquerda, Puca, transição Aracaju, controle 1208, aciona 5043. 1895, aciona 63, vamos, obrigado. 208 controle, 5043, aciona 63, 63, 12, correto, chama para chamar estacionamento. Demorar para chamar. ILS, 120. Oxané 6319, tráfego já avistado, vento 110 graus, 099, o ajuste no 095, cheque trem, livre pouso, pista 10. Tá, livre pouso na pista 10, tá baixado e travado, Oxané 6319. Ciente, Oxané 6319. Para o táxi Totan 3663-176 a bordo, Galeão 4 horas. Galeão 4 horas? AP. E o PAB? 176. 176, sim. Vai iniciar o táxi que vai seguir a aeronave da TAM, puxando no 06. Quando no ponto de espera dá 10, chama. Corrigindo. Aeronave da Gol no 06. Quando no ponto de espera dá 10, torre 11895, altímetro no 05. Gente, seguindo o Gol. Então pode ser um momento, 1903. Taxa do 4299, com 115, alterna Ribeirão, 3 horas e 20 segundos. 4299, taxa direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 11895, altímetro 1095. Índia, ponto de espera 295, altímetro 1095, 4299. Salvador, bom dia, Azul 4299, ponto 010, pronto. Azul 4299, bom dia, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém 10, Azul 4299. Oxané 6311 no solo ao 02, TV direito chame solo em 121 decimal 9. 19, obrigado, 319. Azul 4299, vento 1110 graus, 099, livre decolagem, pista 10. Livre decolagem, pista 10, azul 4299. Salvador, muito bom. Bom dia, Xané 6319, estou na Alfa. 319, bom dia, na Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 6319. Foram 923, tem estimado para esse ataque? Em 15 segundos, senhoria, você está com dificuldade de emoção do carro, ok? Sim. Gol 605, força da questionamento. No 605, no 05, vai aguardar. Me escuta. Salvador, tá 3304, pushback 6, acionamento, gate 4. Sim, 3304, sim, gate 04, número 2, mantém escuta. Mantém escuta, tá 3304, meia. Money Ground American 980, we're at gate 11, request ATC to receive. American 982, clear receive, flight level 410, upper risk 58, departure runway 10, left turn, Puka, departure Aracaju transition, departure control 120.8, Cork 5006. Okay, American 980, we're cleared to receive phase. Sierra Victor Delta, Upper Whiskey 58, and via the Puka departure, Aracaju transition, 120.8 and 5006 for the squad. American 980. Call me right for the setup and push, American 980. Roger. Calo Golo 923 para o táxi, 169 a bordo, 3 horas e 50 autonomia, Galeão alternado. 923, táxi, parte 1 no Índia, ponte espera da 90, torre 1895, altímetro 90 no 5. 1095, pátio Índia, ponte espera 5895, boa, 923. Oceanar 6311, vai dar passagem a dois traços, taxiando no pátio, um Gol e um TAN. Após o TAN, Juliette 03. Inclusive, após o Gol e o TAN, qual é o gate? 03. 03, muito obrigado. Clarence American 980, we'd like to request flight level 330 instead of 410, please. 330, roger, sir, just 1 minute. Roger. 500 pés para 360 e solicita Dael direto, se possível. Azul 4299, contato radar 360, saída Dael, autorizado para o Dael. Autorizado Dael, Azul 4299, grato. Salvador, Bruno 923, bom dia, ponte espera no zero, pronto. Bruno 923, Alim mantém pistão no zero. Alim mantém pistão no zero, Bruno 923. Bruno 923, irá aguardar alguns instantes, porque a aeronave que decolou à sua frente tem o mesmo perfil de saída e nível que seu. Por gentileza, aguarde. Tem pistão Alim, mantém somente Bruno 923. Fala, Bruno 923. Bom, no 605, não escuta. Qual será a passagem na direção? No 605, agora o parafuso da Oxanet está ingressando no pátio 1. Assim que livrar a retaguarda, autorizado por estiver questionamento no 5, chama táxi. Agora embaixo, bom, no 3304, escuta. Prosseguida, 3304. 3304, tráfego da Oxanet vai parquear no portão 03. Assim que finalizar, autorizado por estiver questionamento, chama táxi. Já, 3304. Bom, no 923, só mais alguns segundos para decolar, por gentileza.